Juliette, ser autorizado a alinhar e decolar a pista 17, vento 110 graus, 109. 3 horas e 10 minutos de autonomia, alterando palmas para parabéns. Taxi via parte principal Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 017, gol no 867. Comitê 17, taxi via parte 1, ponto de espera 1895, muito obrigado, bom dia, 1867. Gente, até a Juliette Serra. 304, ingresso Juliette para remota 1-2. Então, ingresso Juliette para a posição 1-2. 204. 4089, decolar 204, controle 119-3935. 3935, boa tarde. Hotel Juliette Serra, decolar 204, controle 119-3935, morro. Grato, até a volta. Bom dia, corrigido, boa tarde. 1867 da Gol, ponto de espera da 510, pronto. Boa noite, 1867, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 119. Boa noite, 00 graus, com 10, 9 ali, decola para a pista 10. Boa noite, 1867. Decolada 07, controle 119-3935, morro. 1935, boa tarde, 1877. Bom dia, dia, Papa Romeu Mike Serra Golf. Boa tarde, Papa Romeu Mike Serra Golf, formação Kilo. Boa tarde, Mike Serra Golf. Um minuto para a cópia, qual foi o pátio que se encontra? Serra da Pátria, onde que não estou? Gente, só aguarde um minutinho para o terminal de preencher o seu plano. Mike Serra Golf, pronto para cópia? Copia. Autoridade Serra, November Mike Lima, 090, via Golf 677. A subida é a Conde, curva esquerda, pista 17, código 5033 e o controle 119, decimal 35. Gente, Mike Serra Golf, livre do 090 para a Serra November Mike Lima, decolando a 17, curva à esquerda, descida sair da Conde. 1033, Romeu Mike Serra Golf, cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem agora 41895, bom voo, ajuste no 017. Gente, agora na torre, obrigado, bom dia e bom trabalho. Já vou fiscalizar o acionamento, reporte táxi. Salvador, boa tarde, o Azul 2771 interceptando final de 9 milhas. Azul 2771, ajuste na 017, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Fazendo Azul. Alô Salvador, bom dia, boa tarde, eu vou para a Alfa. 113, boa tarde, um minuto para a Copa Fortaleza. No 3, pronto para a cópia. autorizado Fortaleza, nível de voo 090, conforme rota do plano de voo. A subida será Lotar, curva à esquerda, pista 10, código 5570 e o controle em 119.35. Fortaleza 90, com plano de voo. Pega Lotar, curva esquerda, curva pista 10, conforme rota do plano de voo. E o controle 119.35. Combo no 3, planejamento correto, libre essa nacha para o táxi. Autorizado, tem que acessar a ponte para ingresso, vai ser a boca. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Tá corredor forte, na vez de Hawaii, tá pouso no Graia. Tá visual com calma. Gente, guardião 06 da presente, curva direita, abandona a linha do litoral, reporta através da nossa torre, evitando o estilo de colagem da 10. Guardião 06. Quem for livrar aqui agora o litoral, vou seguir aqui o perfil da estrada do Coco, frente das decolagens da 10. Pode ser? Autorizado, segue a espera do Coco, reporte no, através norte da torre, o 06. É. Prova, mais cargo. Autorizado, ingresso, reporta pronto para decolagem, mais cargo. Reporte pronto, cargo. Terra Golf, decolagem autorizada, pista 107, o vento 100 graus, 11 mais. No 2771 no solo, azino 5, direito no 21 decimal 1 no solo. No 2771. 71 na escuta. 105, direita 1211. 2771 táxi alfa aqui no Pad 3. Pad 3 atende aos sinalizadores. Pad 3, azul 2771. Você vai continuar aguardando a autorização. Mike Serra Golfo, decolou 095, controle 119.35 com a viagem. 1935, Mike Serra Golfo. Máscara Papa Golfo, ajuste no 097, o vento 110.11, licença pouso no 097. 107. Reporte para o cancelamento, modificação de regras do Oscar Papa Golfo. Golfo, reportará. Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, um minuto, cópia conquista. Está com a informação, quilo no 4 Lima. Central 06, reporte através de norte da torre, mantendo o setor norte. Aeronave nacional da 10, vai fazer uma base pela direita 17. Gente, está aguardando a autorização, agora aqui na vertical do Atacadão, próximo aqui a Insinuante. Siga. Autorizado conquista, nível de voo no 80, conforme rota do plano de voo, subida árvore transição Elefa, curva à direita, ponto de decolagem, pista 10, código 5036 e o controle em 120, decimal, corrigindo 11935. Autorizado, conforme rota do plano de voo 180 para conquista, saída árvore transição Elefa, decola da 10 com curva à direita, transponder 5036 e 1935, controle após o 2230. Correto, passarei 2230, chamo para posicionamento. Chamarei. Acho que apagou-se após o pouso, qual é o baixo? 5-7. Chame torre 11895 para o cruzamento. O Serra Golfo é avistado, pouso autorizado pista 97. Correção, Oscar para Serra Golfo. Avistado, pouso autorizado pista 97, o vento uma centena com 11 nós. Lá. Guardião 06 da presente autorizado, aproximar direto o Graé, reporte nacional para o Graé, o Guardião 06. Gente, livrando o setor norte, prosseguindo o Graé. Bomba confirmando decola da intercessão. Gente, bomba decolagem, intercessão hotel, vento uma centena, 11 nós. Autorizado ingresso e decolagem, intercessão hotel, bomba. Salvador, muito boa tarde, voo no 255, estabilizado a X-Ray 10. Na 255, continua a aproximação, aguardando pista livre, em breve da um bandeirante da Força Aérea, iniciando a rolagem. Gente, o 255. Força final, Grael 06. Os autorizados, direto Grael, porte solo controlado, 100 com 11, Guardião 06. Oscar Papa Golf, solo aos 21, autorizado da X-Ray 45, estacionar a frequência livre, boa tarde. 255, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 11 nós, ajuste na 0, na 7. Família 17, livre pouso na 10, voo 1255. Domingo, considere solo as 2-2, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Boa 3, decolou aos 2-1, acione 5570 e chame o controle. 1-9-9-3-5, uma boa viagem. 5570 está. Eu chamo a controle 19-35, obrigado. Boa tarde, comando 3. Bola 255, caso receba alguma indicação. À esquerda da cabeceira 1-0, o helicóptero já se encontra em solo, só aguardando um stand-by de transporte. Ciente o 255, solas 24, direita 1-2-1-1 na sala. Deu o gol 1-2-5-5. Permitiu, senhor, liberando direito, chama 219, obrigado. Boa tarde. Solo, muito boa tarde, gol no 255 livre. Solo, boa tarde, gol no 255. Torre, gol no 255. Confirmando, o solo é 121 no 9. 121 no 1. Ah, obrigado. Posta 1-4. Alfa Juliette para 4, 255, obrigado. Papa Franco, o Whisky Charlie Mike, autorização de cópia no 1-1-0 para Recife. Sim, Whisky Charlie Mike, ciência, autorizado, Recife, River de Voo 110, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 5096 e o controle em 119.35. Para o Whisky Mike? 5016. Autorizado no 110 para Recife, via Golf 677, Conde. Primeira curva será à esquerda, 119.35, controle 50 no meu controle, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike correto no pátio 3, qual o PLB? 4 a bordo, Whisky Charlie Mike vai alternar Aracaju e todo o estacionamento. Livre acionagem para o táxi Whisky Charlie Mike. Ajuste 9017, já avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 120 graus, 129. Puxa, né, 63, 20. Área Netuno, nível de voo 040, aguarde só um minutinho para cópia. Sim, por conta de risco. Domina, escuta? Escuta, qual a radial ideal de saída? É a 170. Ah, tá ok, 170, só um minuto. Pronto para cópia? Qual é o PCA

Papa Romeu Sierra Zulu, eco na escuta? André, confirmar o setor de sobrevoo? E por quantas milhas? Milha 03? Gente, aguarde o preenchimento do plano. Sapatão Whisky de Alimax já está pronto para o táxi? Solo Salvador, boa tarde, TAN 3216. TAN 3216, boa tarde, agora de compra Fortaleza. Afirmativa nível 310. Passaredo 2230, 4 Lima, puxa acionar. Passaredo autorizado, senhor, para o táxi. Passaredo. Corre meu Sierra Zulu, é que estou para a Coteco. Ele marinha em máquina de peça após decolagem, curva esquerda, setor nordeste, a 3 milhas, aguardando instruções da torre e o código 0127. Olimpo 06 autorizado até a hotel. Na hotel mantém a posição, aguarde instruções. Oi, Salvador, boa tarde, 3144 da TAN, ciente número 2 na final 10. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando, 3144. E primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5026 e o controle 119, decimal 35. Aprovado conforme nível 3190 para Fortaleza. Decola da 10 com curva esquerda, pós cumpre perfil Momo, transição frotil. 5026 é o transponder e o controle de saída em 11935. Correto, são 3216, chame para posicionamento. Chamará 3216, posição 3. Ao 36, livre à direita, missão 121, decimal 10. 1-0, vai chamar da presença, Sierra Zulu Eco, autorizado acionamento, chame pronto para decolagem da RMA. Alfa Juliette 6141. Whisky Charlie Mike, ciente, qual o problema? Quero que uma trombosa tenha, Aracan. Whisky Charlie Mike, ciente, qual a posição que o senhor encontra no Pátio 3? Posição 9, ao lado do 67, doutor. Ok, está autorizado então o táxi, Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10-17, Whisky Charlie Mike. Táxi Passaredo 2230, 6767 a bordo, 6 de autonomia, apenas Salvador. Salvador, a gente mantém o hotel Olimpo 06, aguarde para o cruzamento. Espera via parte principal, bateu via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 017, passarei do 2230. Ok, vai prosseguir, Alfa Índia 1895, 1017, poderia coordenar com o controle para a gente ver se ele libera a restrição da 15 milhas uma centena? É, a gente vai coordenar aqui com o controle, mas vai depender dos tráfegos da terminal, ok, passarei? Tá legal. Aí depois eu já chamo o controle e já vejo se vai liberar ou não. Obrigado, terá na minha um bom dia. Boa noite, Olimpo 06, autorizado, cruzamento 9028, na Taxiway Delta, mantenha a posição, chame solo 211 para prosseguir com o táxi. Cruzamento na Delta, Olimpo 06, né? Escuta? Tá, escuta. Dê passagem ao Airbus da TAM e após sigo mesmo via Alfa. Dá passagem e depois segue via Alfa o Olimpo 06. O Chanel 1141, observa a terra da Passaredo cruzando o pátio principal neste momento, ingresso Juliette, portão 62. Portão 62, tá visual para o nosso Passaredo. Salvador, boa tarde, eu vou passando por isso, Charlie Mike. Salvador, está passando por isso, Charlie Mike? Whisky, Charlie Mike, autorizado alinhamento e decolagem, pistão a zero, vento 120 graus, 129. Quem decola, Mike? Charlie Zulu Eco, plano Nordeste, manterá minha escuta, Sierra Zulu Eco. A sua escuta permanente, Sierra Zulu Eco. Vai se aproximar da linha do litoral, Sierra Zulu Eco? Não, o senhor não vai chegar não, vai ser próximo a Sierra. Eu tô mais 2 minutos de lá, mais ou menos ali próximo ao pedágio de Lauro, mais ou menos. Gente, tô no visual, reporte quando iniciar o sobrevoo no setor, o Sierra Zulu Eco. Esse ano só levou a Panaracia Vila. Whiskey Charlie Mike, formação de tráfego à esquerda, um helicóptero, aproximadamente afastado 3 milhas, não interfere com sua decolagem. Boa tarde, passarelo 2230, posso quando espera pra lá? 2230, boa tarde, né? Mantém 1-0. Bem, mantém. Charlie Mike decolou aos 4-2, acione 5-0-6, chame o controle em 1-9-3-5, Whiskey Charlie Mike. 7-19-3-5, Charlie Mike. Olímpicos, mantém a ponte, espera. É a Vulé que está mandando aqui ao local de sobrevoo, senhor. Gente, Sierra Zulueco é ponte para retornar o Sierra Zulueco. Não, não copiou o Sierra Zulueco. Esse é o setor de sobrevoo? Ah, sim, o senhor. É ponte para retornar o Sierra Zulueco. Fala para retorno, Sierra Zulueco. Paredo 2230. Flagem autorizada, pista 120, vento 120 graus, 11 a mais. Iniciando, 2230. Autoriza a ceder a mil pés aqui nesse setor, senhor? Você é azul, é? Estou autorizado a ceder a mil pés o Serra Azul Eco. O tráfego decolou, curva na esquerda, está já mantendo 3 mil. Ah, sim, vou manter mil Serra Azul Eco. Correu, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Sierra, ajuste 1017, reporte na vertical do farol de Capão. Capão será. Eu passarei a desviar um pouquinho para a direita aqui, que o urubu bem na vertical e não estecolagem, tá? Vivo ou morto? Eu passarei 2230, a gente saiu, só saiu um pouco do eixo da decolagem aqui devido ao urubu bem na vertical aqui. Gente, tava vivo ou tá morto sobre a pista? Ah não, vivo. Tava uns 300 pés aí, a gente decolou e saiu um pouquinho para a direita aí. Decolou aos 4 milhas, forma o tráfego à esquerda, aproximadamente 3 milhas do eixo de decolagem, mantendo mil pés, um helicóptero não interfere. Chame o controle 1935, uma boa viagem, obrigado pela informação, 2230. Obrigado, bom trabalho, eu tô com o helicóptero aqui, não esquece. Boa tarde. O Sérgio Lué também está vindo com a decolagem passarelo. Gente, o Sérgio Lué. Hotel Juliette Serra está na vertical do farol de Itapuã. Está presente, curvar à esquerda, cruzar final da 1-0, base direita, pela direita da 1-7, Hotel Juliette Serra, reporte final, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Olimpos 06, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 90. Alinhar e manter, 06. Controle ao torre ao Cielo, é? Prossiga. Há a possibilidade de eu subir aos 2.500 aqui na, nesse setor? Pera. Alô, Edson. Autorizado, Aracaju, nível 230, no aerovia Golf 677. Decola da pista 17 após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Uca, Jamo, após DCT Aracaju. Frequência do controle 1119.35 e o transponder é o 5074, o Mike Fox X-Ray. Alinhamento correto, confirme o POB. Seguinte, bom, então quando pronto para acionamento e táxi, chame na frequência da torre 1118.95, informando o POB, o Mike Fox X-Ray, tem um bom voo. Sierra Zulu Eco, solicite ao controle em 1935 a sua subida ao 2500, Sierra Zulu Eco, chama mesmo. 1935. 1935, Tempo 06, forma o tráfego à esquerda, mantendo mil pés, aproximadamente 3 milhas à esquerda do eixo de decolagem. Decolagem autorizada pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Após decolagem direita para o 170 em rota. Hotel Juliette Serra, girando base da 17, baixar travado. Gente, Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 11 nós. Juliette Serra. Chame agora o controle 1935, boa viagem. Controle 1935, único 06. Nível 370 aprovado, via rota, Upzulu 10. Decola a pista 10, após a primeira curva será à esquerda no perfil da subida Pucajamo, após Zipar. Frequência do controle 119.35 e o transponder é o 5111. Autorizado São Gonçalo, no 370, Upper Zulu 10, a nossa aerovia, decolada 10, cruzando esquerda, Puca, Jamo, depois de par, 1935, controle, 5111, transponder. 1256, cotejamento correto, confirme o portão. Portão 4, senhora. Gente, no 04, chame pronto, pushback, acionar o Gono 256. Chamará. Hotel Juliette Sierra, solo ao 51, no Oliveira, parte 4, estacionar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, grato. Hotel Juliette Sierra. Salvador, Hotel 3216, boa tarde para o pushback acionamento, portão 3. Dois no meio autorizado, sempre pronto para o táxi. Autorizado, chama lá. no setor noroeste. O mesmo helicóptero que foi informado na decolagem, Marcos Leite, ao meu, mantendo o setor com sobrevoo a 500 pés. Tá ciente, mas não avisou alguma aeronave, Marcos Leite também vai prosseguir, está prosseguindo agora para o setor UIF. Mais um minuto para o ponto. Se afastando o setor UIF, quantas milhas? Do aeródromo aí, está dando 4 milhas também, senhor. Gente, mantenha esse setor inicialmente, será coordenado o controle, o Serra do Leco. Afirmo, senhor. Zulu Eco, chame na presente 1935, o controle Salvador. 1935, chama na Serra Zulu Eco. Fala táxi, está 3216 com 150 bordas, autonomia de 3 horas e 25, alterna João Pessoa. Mando 104, 104. 150 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterna João Pessoa. Cliente, 150 a bordo, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajustado 10, 17 tem um bom voo, está 3216. Direita ainda, ponto de espera 1895, 1017, esse é um bom trabalho. Salvador, muito boa tarde. Eu sou 3216, ponto espera capitão 10, pronto. Tá, 3216, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 110 graus, 11 nós. Ali decola capitão 0, tá, 3216. Salvador, papapá, Mike, filha de Romeu. Mike, Juliette, Romeu, autorizado a aproximar para a cabeceira 107, para a frente do helicóptero, a sua posição, a sua direita. Sente afastado mesmo, Romeu. Sente, reporte curta final, cabeceira 107, Mike, Juliette, Romeu. Reportará curta final, vai prosseguir pátio 5, Romeu. Gente, inicialmente pouso parado, cabeceira 107. O Mike, Juliette, Romeu, a voz está sobre a pista até o pátio 5. Cliente, informar a curta final, Romeu. Decolou 01, chame agora o controle 1 no 9935, boa viagem. 1935, obrigado, uma boa tarde. Puxa, extremamente boa no 256. Autorizado, voo no 256, chame pronto para o ataque. Chamará. Tá de pouso direto na interseção Papá, Mike, já de Romeu. Passo nacional da 1-0 a 3 milhas do externo. Paciente, agilizando, Romeu. Torre Salvador, passageiro 2231, boa tarde. Passaria 2231, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, helicóptero pousando na pista auxiliar, no ponto médio da pista. Aguarda a autorização de pouso, 2231. Aguardando a autorização de pouso.